160 graus, 109, viu, repouso, pista 10. Pouso autoridade 103, 600. É o Zulu November no Sol 21, táxi livre. Novembro. 258, desça para 4, meu teste, que é negão na 020. Para o chaneamento 258, 4 mil pés, 1020. É 3600 no solo 23, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa Juliette para o 093600. Zona 52, complexo de estimação, chame torre 1-8, décima meia. 186, até depois. Zona 643, desça para 2000 pés, autorizada a final ILS, aprostabilizado ao localizador. Para a proa. Salvador, chaneamento 258. Eu sigo a 258. Pode considerar a restrição à posição em TAP? Tá livre, 628, desça até 3 mil pés, que é negar na 020. 3 mil, 628, no 020. O motor autorizado vai direto Duna. Direto Duna, 6258. 2, agora uma milha do estado embaixo travado. Tá 3152, boa noite, avistado, livre pouso na 10. O vento é 150 graus com uma dezena de nós, que negar no 012, perdão, 1020. Livre pouso então, tá 3152. Luno 643, completa aproximação, chame torre 118, decimal 6. Luno 643, cumpriu o controle? 643, 267. 6258, desça para 2000 pés, autorizado a final em LS, reporte habilitado ao localizador. 2000 pés de LS, reportará localizador, 6258. Luno 643, avistado, aguarde pista livre para o pouso, número 2. Juno 52, seu solo aos 28, ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 612. Direita, Alfa e Juliette, o Gruno 643, o vento é de 150 graus, uma dúzia de nós, o altímetro no 020, cheque o 30, livre pouso na 10. Baixo travado, visual. Depois, vai no 643. Checar a posição, a mulher que ele... Bruno 643 no solo aos 31, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 3. Alfa Juliette, gente 3, gol no 643. Puxa 6258, na escuta da Torre Salvador? Na escuta. Gol tá passando, vai passar externo aí, mais uma milha. Ok, hoje é 6258, cheque o trem, avistado, tá livre pouso na 10, o vento é 150 graus, uma dezena de nós, e o QNH 1020. Na 020, livre pouso, pistão na 0, 6258. Na 258, seu solo foi os 35, taxi via Alfa e Juliette para o portão 11, 1 no 1. Foi Juliette para o 1 no 1, 6258. Boa noite. Pode confirmar a posição 6258? 1-1-11. 1-1-1, muito obrigado. 05, boa noite, copia o 370 para Natal. Ok, o 1805, autorizado para Natal, nível de voo 370, aerovia APRA, Zulu 110, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar, o transponder é 5472 e o controle opera em 120, decimal 8, corteja. No 805, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Controle Salvador, boa noite, voo 714, qual é a informação Bravo? Voo 714, acione retificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é negado 020. Na mar até o 050, voo 714. No 714, voo direto e TAP. TAP, voo 714. 805. Autorizado, chame táxi, 805. Uno 714, desça para 2000 pés, que é negão na 020, reposta estabilizado no localizador. Mateo na 020, 2000, fumará no localizador, Uno 714. TAM 3891, boa. TAM 3891, nossa identificação, autorizada a chegada a BOF, desça para 4000 pés, que é legal na 020. 4000, 3891. Sr. 62, assina identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que é legal na 020. Travou, não confirme sua velocidade. 310 nós. 462, confirme sua velocidade. Sente. Então, 3891, vou ir direto pelo. Direto pelo, 3891. Do 462, número 3 na aproximação, reduza para 250 nós. 250, bastante. Né? 104 a bordo, 2h45, Fortaleza. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. O altímetro é 1020. 3891, desço para 2000 pés, QNH no 020. 2000, 714, autorizado a final ILS, reporte estabilizado localizador. Comando estabilizado localizador, bono 714. Autorizado a linha decolada 10, vento é 1 no 50 graus 99.